Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Escolhendo a simplicidade. Simplificar a vida não significa renunciar a tudo que conquistamos. Ser simples vai muito além das questões materiais. É um estado de espírito, um jeito de ser que carregamos no íntimo. Simplificar a vida é aprender a ser feliz com pouca coisa e dar mais valor aos nossos desejos essenciais. É ter uma vida exterior comedida, sem exageros, e uma vida interior rica de valores elevados. É aprender a concentrar nossos esforços e dedicar o tempo e os ganhos financeiros no que realmente tem valor para cada um de nós, pois muitas vezes mantemos o foco em detalhes sem importância. Aprendemos que qualidade de vida tem a ver com um padrão econômico elevado. Porém, ter um alto poder aquisitivo muitas vezes leva as pessoas a um consumismo exagerado, onde passam a buscar a felicidade nos objetos e, com isso, se afastam do que realmente traz qualidade para a vida. Não precisamos desempenhar papéis que a sociedade nos impõe e nem buscar sempre consumir o que existe de melhor. Os excessos de toda a ordem, sejam eles de consumo, de alimentação, de trabalho e outras tarefas, nos fazem perder a leveza e complicam o nosso dia a dia. Qualidade de vida é viver de forma equilibrada, valorizando o que realmente importa para cada um de nós. A jornalista Leila Ferreira publicou um texto na internet sobre a obsessão atual com o melhor, onde enfatiza que hoje o bom não serve mais. Tudo tem que ser o melhor. A melhor marca, o melhor emprego, o melhor computador, o melhor marido, a melhor esposa e por aí vai. Ela comenta que nessa busca incessante pelo melhor, o bom passou a ser pouco, o que gera uma eterna insatisfação e impede que desfrutemos do que já conquistamos. Estamos desaprendendo que ter menos, por vezes, é mais do que suficiente. Podemos não ter a melhor casa, mas ela pode ser um lar acolhedor que nos dá segurança e tranquilidade. Podemos não ter o melhor emprego, mas com ele temos alegrias. Podemos não ter ao nosso lado os melhores companheiros, mas são os que nos compreendem e nos fazem felizes. Talvez já não tenhamos o corpo perfeito, por não ser mais tão jovem, e trazer as marcas do tempo. Mas é esse corpo que nos serve à caminhada terrena e conta belas histórias de uma vida. Valorizar cada conquista é escolher ser simples. Recordemos a pureza de Jesus Cristo, que sempre ensinou com simplicidade e humildade. Utilizou-se de exemplos singelos para transmitir grandes ensinamentos. A sua mensagem estimula nossas mentes e corações a dar valor ao amor e às coisas simples da vida. Leva-nos a viver de forma digna e de acordo com as reais necessidades. Não importa os trajes com que nos apresentemos no mundo, sejam sob os tecidos que demonstram projeção econômica ou não, mantenhamo-nos fiéis à mensagem cristã, preservando a simplicidade. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.